velho, no verbo tenso. Nossa alma rap cante rimas, hein? Brasil se rende a luz, é rap nação. Na cruz eu fui liberto, que função. Os grave vai flow, verbo tem unção. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Presta atenção, sangue bom, nossa alma em ação. Tipo pelo, eu tô firmão, renovado na unção, aumenta o som. Ouço o flow, sente os graves, inspiração vem dos céus. Pentecoste de verdade, sou cristão. Canto rap nacional, sou do gueto, sou meu grau. Zona leste, meu quintal. Evangelista, rimador, conhecido na quebrada. Aquele que era louco, hoje tem a vida salva. Rap quem te negou, os vasos que Deus juntou. Pra falar do Senhor, aquele que me salvou. Que me libertou, da lama me resgatou. Lavado e remido, glórias ao Senhor. Os grave vai flow, o verbo tem som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só vem demonstrar. Os grave vai flow, o verbo tem som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só vem. Exaltado e bendito, sem religiosidade, sem hipocrisia. Original, rap nacional, Cristo vive. Rei, paz do Senhor aos cristãos, um salve com um som. Chamada pra louvar a Cristo, com a voz feminina pra tremer o chão. Os graves que bate profundo, nosso Deus que resgata o mundo. Demorou, junção perfeita, sai de cima desse muro. Vem com nós, vem louvar, a Cristo exaltar. Meu Deus morreu por mim, a nossa luz hei de brilhar. Vem você que tá no mundo, vem com nós e larga tudo. Venha ser a diferença, saia desse poço fundo. Sou crente com orgulho, os graves coisa e tal. Os crentes também sabem fazer rap nacional. Os graves vai flow, o verbo tem o som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só tem demonstrar. Os graves vai flow, o verbo tem o som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só tem demonstrar. Intimidade com a palavra e com os mistérios de Jesus. Que morreu por mim, deu sua vida lá na cruz. Deus é fiel, me ungiu, me deu unção. Me deu uma vida nova de louvor e adoração. Em meio às notas musicais, cifras e decimais, Deus me escolheu mais um dos pentecostais. Rimador, pregador, ex-maloqueiro. Lavado e transformado pelo sangue do Senhor. C.E.L.A. Selene VS, com toda minha alma vou glorificar. Aquele que veio do céu, aquele que voltou pro céu. Aquele que na terra e no céu é o Redentor, Rei de Israel. Os grave vai flow, o verbo tem o som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só tem demonstrar. Os grave vai flow, o verbo tem o som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui não só tem demonstrar. Os grave vai flow, o verbo tem o som. Nossa alma rap cante rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui função tem que gostar. Nos grave vai flow, no verbo tem um som. Nossa alma rap crente, rimas em adoração. Brasil se rende a Cristo, é rap nacional. Na cruz eu fui liberto, aqui função pentecostal.